Adeus, doninha, digo adeus, donzela, pra não ficar chorando, tô peixe a tua janela, pra tu não ficar chorando, tô peixe a tua janela. Eu digo adeus, doninha, digo adeus, donzela, pra não ficar chorando. Deixa a tua janela, pra não ficar chorando. Deixa a tua janela. Eu digo adeus que eu vou embora, desde ontem estou me arrumando. O cavalo da viagem está no campo se criando. O cavalo da viagem está no campo se criando. Eu digo adeus, doninha, digo adeus, donzela, pra não ficar chorando. Só fecha a tua janela, pra não ficar chorando. Só fecha a tua janela. Eu digo adeus que eu vou me embora, digo adeus que eu quero ir. Menina, me dá tua mão, eu quero me despedir. Menina, me dá tua mão, eu quero me despedir. Eu digo adeus, doninha, digo adeus, donzela, pra não ficar chorando. Eu fecho a tua.